essentiel. Nova, que beleza não há igual. Procura

futebol não é para toda a gente, mas há quem jogue mesmo fora do campo. Fazemos contas sempre de mês a mês, ser do Benfica uma vez até é importante. Mesmo que digam de nenhum clube sou, dizer que a mulher tem sempre, já dizia o meu avô. Toda a mulher é do Benfica uma vez por mês, uma vez por mês. Toda a mulher é do Benfica uma vez, são coisas da natureza, vamos lá nós entender. Futebol não é para toda a gente, mas há quem jogue mesmo fora do campo. Fazemos contas sempre de mês a mês, ser do Benfica uma vez até é importante. Mesmo que digam de nenhum clube sou, dizer que a mulher tem sempre, já dizia o meu avô. Toda a mulher é do Benfica uma vez por mês, uma vez por mês. Toda a mulher é do Benfica uma vez, são coisas da natureza, vamos lá nós entender. Toda a mulher é do Benfica uma vez por mês, uma vez por mês. Toda a mulher é do Benfica uma vez, são coisas da natureza, vamos lá nós entender. Vamos lá nós entender. Toda a mulher é do Benfica uma vez por mês, uma vez por mês. Toda a mulher é do Benfica uma vez, são coisas da natureza, vamos lá nós entender. São coisas da natureza, vamos lá nós entender. São coisas da natureza, vamos lá nós entender. Oh, eu também sou! Oh! A alegria e tradição. Há caras lindas, muita cerveja e música, o autocordeão. É mesmo disto que a malta gosta, da nossa ao padre o sacristão. Toda a gente a dançar, toca a bombar, agarradinhos ao seu par, toca a bombar. Toda a gente a cantar, toca a bombar, toca a bombar. E música, o autocordeão.

festa da aldeia e conheci uma miúda tão porreira. Ela me ensinou a dançar o bailarico e desde aí em casa que eu não fico. Ela me ensinou a dançar o bailarico e desde aí em casa que eu não fico. E vamos lá fazer como peão e roda e roda e roda e roda até mais não. E vamos lá fazer como peão, encosta, encosta, encosta, encosta o coração. E vamos lá fazer como peão, e roda, e roda, e roda, e roda até mais não. E vamos lá fazer como peão, encosta, encosta, encosta, encosta o coração. E vamos lá fazer como peão, encosta, encosta, encosta, encosta o coração. E vamos lá fazer como peão, e roda, e roda, e roda, e roda até mais não. E vamos lá fazer como peão, encosta, encosta, encosta, encosta o coração. Encosta, encosta, encosta, encosta o coração. Encosta, encosta, encosta, encosta o coração. Aldeia, vem à lembrança o nosso tempo de criança, vem a saudade do nosso tempo de escola, das aventuras e brincadeiras da vida boa. Como é tão bom recordar esses momentos depois de tanta mudança. Como é tão bom recordar e recordar os nossos sonhos de criança. E recordo o vento com o brilho no olhar, sempre a cantar, sempre a cantar. E recordo o vento com o brilho no olhar, sempre a cantar, sempre a cantar. Nossos queridos avós, dos serões passados juntos à lareira, das histórias que contavam a todos nós, da comida, do aconchego, à luz da candeia. Como é tão bom recordar esses momentos depois de tanta mudança. Como é tão bom recordar e recordar os nossos sonhos de criança. E recordo o vento com o brilho no olhar, sempre a cantar, sempre a cantar. E recordo o vento com o brilho no olhar, sempre a cantar, para cantar. Sempre a cantar, vivo como vento com brilho no olhar. Sempre a cantar, sempre a cantar. Põe as mãos no ar, fala amigo, bate as palmas, salta comigo. Põe as mãos no ar, fala amigo, bate as palmas. Vem viver esta vida, vem sentir alegria, vem viver esta vida, vem sorrir todo dia. Hoje vamos dançar, dançar é terceiro dia. Hoje vamos cantar e dar um grito de alegria. Põe as mãos no ar, fala amigo, bate as palmas, salta comigo. Põe as mãos no ar, fala amigo, bate as palmas, salta comigo. campo, da serra e do luar, daquele aconchego que eu chamo lar. Saudades no estrangeiro, da comida portuguesa, do vinho caseiro, do bacalhau da sobremesa. Nosso sol, nossa comida, estou sempre a recordar. Minha família, meus amigos, que saudades eu tenho de abraçar. Aui, auai, sou português, o maião sem cantar. Aui, auai, sou português, o maião sem dançar. Aui, auai, sou português, o maião sem cantar. Aui, auai, sou português, o maião sem dançar. Sem cantar, ao mi, ao ai, sou português, o maião sem dançar. Ao mi, ao ai, sou português, o maião sem cantar. Ao mi, ao ai, sou português, o maião sem dançar. Ao mi, ao ai, sou português, o maião sem cantar. Ao mi, ao ai, sou português, o maião sem dançar. São elas, ai, ai, ai, é louco demais, ai, ai, ai. são elas. Ai, ai, ai, é bom demais. Ainda sinto muita esperança, mesmo tendo pouco dinheiro, de andar de avião a viajar pelo mundo inteiro. Mas quando passam por mim, com aquelas curvas, com aquele brilhar, eu fico fora de mim e começo logo a cantar. Isto agora é cada avião, que loucura, que tentação. Isto agora é cada avião, que me dá cabo do coração. Isto agora é cada avião, que loucura, que tentação. Isto agora é cada avião, que me dá cabo do coração. Isto agora é cada avião, que loucura, que tentação. Isto agora é cada avião, que me dá cabo do coração. Isto agora é cada avião, que loucura, que tentação. Isto agora é cada avião, que me dá cabo do coração. Toda noite sem

fazes parte de mim. Hoje sinto-me feliz porque me disseste sim. Uns anos passaram e o meu amor por ti está cada vez mais forte, sempre com esta magia. Somos dois nesse caminho da vida, mas se Deus quiser, vamos formar nossa família. És minha metade, és minha mulher, andamos mão na mão. Eu sem ti não sei viver. Gosto de ti, minha moreninha, isso vai ser até morrer. Nosso amor é verdadeiro, para sempre vou te amar. És a única mulher que sempre sonhei encontrar. Tu és a minha pequena e fazes parte de mim. Hoje sinto-me feliz porque me disseste sim. Nosso amor é verdadeiro, para sempre vou te amar. És a única mulher que sempre sonhei encontrar. Tu és a minha pequena e fazes parte de mim. Hoje sinto-me feliz porque me disseste sim. Hoje sinto-me feliz porque me disseste sim. Hoje sinto-me feliz porque me disseste sim. Pepino é de boa qualidade, estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar.